Souza 6500 para 4000, Oxané 63 ou no 3. Delta 2000 sem restrições, mantém o perfil da chegada, 63 ou no 3. Márcio, você está 2000 com perfil? 2000, mantém o perfil lateral, sem restrições de altitude em pelo. É, Oxané 63 ou no 3. Ajuste no 0 ou no 6, 63 ou no 3. Você manda ajuste no 0 ou no 3? Meia dúzia. Ok, 1-0 no 6. P310, decolado ao 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom trabalho. Salvador, boa noite, Oxiné 6310, transferência. Boa noite, Oxiné 6310, contato. Radar, suba para o nível 350, Voipuca. 350, Puca na proa, Oxiné 6310. Oxiné 6310, livre, ele é essa porta privada. Porto do avião, posição 10, pátio 1, para posição 9, pátio 3. Oito nave, livre decolar, dono 0, vento 1-0-0 graus, segundo 2 nós. Matrícula do aeronave do portão 10 para o pátio 3, confirma a matrícula. Charles Serra, Tango Quilo Novembro. Charles Serra, Tango Quilo Novembro. Sim. Ok, confiado, Charles Serra, Tango Quilo Novembro. Autorizado aí a saída da posição 10. Chame para inicial, Box. Afirmativo, ok. Muito obrigado. Seria do 9808 para copiar. Prossiga 9808. 9808, autorizado Juazeiro do Norte, nível de voo 190. Decolagem pista 10. A curva é pela esquerda, subida Momo, Cogbo, após Cogbo direto a rota conforme a plano do voo, a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, torno no 8, decimal 95, código 5476. Momo, Cogba, pós-Cogba, direto à rota. Então, 5476, chame pronto, pushback acionamento, passeio 9808. Vai para posicionamento 9808. Salvador, chame 6310. Prossiga. Possibilidade de coordenar com o Recife e proa de Aracaju? Sem cabarde. Mas escuta, obrigado. contato no Locus. Abortamé 6312. Oceaname 3103, complexo final semi-torre 11895. 3296. Oceaname 3103, felicidade direto Aracaju. Aracaju na proa, muito obrigado pela coordenação. Oceaname 3103. O 9808 da parceira na escuta? Prossiga, 9808. Estamos centro Recife, 1251, na alterne 13325. 251-3325, 471 graus. Motor de gol no 889, solicita a proa de Motiva. Confirme a proa. Motiva. Sente, aguarde. Parado. Torre Salvador de Oxané 6313, está uma milha do marcador externo. Oxané 6313 avistado, o ajuste é 1-0 no meia, o vento é de proa, 1-0 norte, está ali e o pouso na 1-0. Oxané 6313. Faz a pouso na 1-0, ajuste B16, 6313. Gol no 889. Aguarde, não conseguimos coordenação ainda. Gol no 889. Tá cruzando no 20. Gol no 889. Certo. Chamou o solo? Solo, passarei de 9808. Prossiga. A gente foi decorar o meu T3000, que ficou entre Deus, eu não compro aí o nível pra cima de nível, ok? Tá ok. Se não acima, abaixa então. Que jeito, né? Eu vi aqui com as duas liberais, eu positivo. Assim que tivemos a previsão da evolução da terminal, o controle libera quanto próprio. Valeu, solo. Nada, imagina. Estamos aí pra isso. Oxané 6303, confirma a chata lá, confirma o vento. Três. Tráfego no pushback Charlie, se é a Tango Kilo Novembro na escuta do solo. Escuta. O senhor vai manter a posição por mais uns 5 minutinhos. Tem um tráfego à direita que está em procedimento de acionamento táxi de decolagem. E já eu autorizo para prosseguir com o reboque até o pátio 3, ok? Ok, ok. Parceria 9808, se é a voz à sua direita, 310. Iniciou a saída do portão para estar em procedimento de reboque. Foi instruído a manter posição, livre, puxar e acionar. Reporte para o táxi. Obrigado, vou dar para o táxi. 3662, 28, 3662, sente. Número 2 do setor. Vai puxar um ATR da trip aí. Da trip não, da passaria do, da remota. Na sequência será autorizado. Só instante. Sente. Total 9907 com a Uniform. Boa noite, Total 9907, autorizado de chegada Bonte, desça para 4000 pés, que nega 1-0 no meio. Para 4000 com 1-0 no meio, na Bonte, total 9907. 313 no solo ao 05, chame o solo 219. 219, Oxané, minha. Táxi via Alfa, mantém posição aqui da Juliette. Manteria. Boa noite, Golo 604, autorização para Fortaleza, sentido da uniforme. Golo 604, Fortaleza aprovado nível 370, via Pêsulo 19. Recola pistão no 0, perfil de saída Momo, transição Frutico, vai esquerda, transponde 5473, controle Salvador 120, destino 80. Então autorizado 370 Fortaleza, via Pêsulo 19, de balada 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Froti, transponda 5473 e o controle Salvador 208, gol no 604. Gol no 604, cotejamento correto, chame pronto. Chamará, gol no 604. Para 050, redução de velocidade da bomba, 1423. Está com 28 a bordo, 8 horas e 30 de autonomia, alterna Fortaleza. Tente passaria do 9808, táxi via Fátima 1 no Índia, ponto de espera, chame torre no 895, ajuste no 0 no 6. Fátima 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre 2895, 9808. Dois, já coordeno com a equipe de escola para iniciar o acionamento após a passagem do passarinho da retaguarda. Após a passagem do passarinho, para a gente está autorizado até 362. Tango Kilo Novembro na escuta? Escuto. E teremos mais um revólver aí da tampa puxando o setor. Aguarde ainda para prosseguir com o revólver, ok? Ok. O Janel 6313, observa a saída do ATR da Passaredo, após a esquerda de Juliette até o portão de 1-4. Juliette até o portão 04, observando a aeronave 3. Após o Passaredo. Esse. Salvador, passeio 9808, ponto de espera, tá pronto. Ciente, está autorizada a decolagem do ano zero, passaria de 9808, venta 90 graus, ano zero nosso. Decolagem, 610, passeio 9808. Salvador, Santos 3858. 3858, boa noite. Informação em curso é Alfa, altímetro no 0, no 6. Fortaleza 370 já aprovado, portal 3, no instante para a costa. Afirmativo, ciente, aguardando 370, são 3858. Número 2 setor, Airbus da Santa Cauda, será autorizado após a passagem do Airbus 5216. Ok, após a passagem do Airbus, vamos aguardar a passagem. Passarela 9808, decolada ao Zona 1, chame o controle, 120, decimal 8. Agora controle 208, passei na 208, obrigado. O Airbus que nós devemos aguardar é o Airbus da TAM ou da SATA? O da TAM, o da SATA está em procedimento de reboque, vai aguardar o seu pushback. Controle Salvador Passaredo 9808. Boa noite, Passaredo 9808, contato radar, suba para o nível 190, saída Momo. Autorizado 190, saída Momo, 9808. Fortaleza, 2 e... 46, copiado, táxi autorizado, via parte, Índia e Alfa, ponto espera no zero, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no zero, no meio, boliante, tá? 3662. Parte Índia, Alfa, 3662. Na escuta? Prossiga, senhor, pronto pra copiar, tá? 3858. Isso aí, senhor, trip 52 no 6, 2 lado, puxar e assinar, reporte, tá? 58, é, correção, tá? 3858, aprovado Fortaleza, nível 370, via upper, Zulu 19, decolagem pista no zero, mantenha reta, decolagem até cruzar 2000 pés na terceira milha, inicia curva pela esquerda, perfil de subida Momo, Cogibo, transição Froti, controle 1208, torre 1895, transponder 5462. Confirmação de frequência da torre do controle? Torre 1 no 8, decimal 95, e o controle 120, decimal 8. Ok, autorizado 370 para Fortaleza, por Zulu 19, Opaba, direto a Bucu. A saída é da cabeceira no 0, mantém a reta até 2.000, 3 milhas a posse, curva esquerda. Na saída Momo, Cosmo, Frote. Transponder 5462, torre 1895, controle 128, TAM 3858. Momo, Cosmo, após Frote, a gente intercepta pelo Upper Zulu no 9 e prossegue conforme a rota do plano. Portão 3, chame só. Zana. Azul 4235, desça para 3.000 pés, que é Delta 0 no meio. 0 no meio 3.000, 4235. Passarela 9808, está presente, vai direto Momo. Está presente, direto Momo, 9808. 3662. Livre a decolagem da 1-0, vento é 090 graus, 1-4 nós. A linha decola no 0, tá 3, 6, 6, 2. São 9. 9907 está retornando ao perfil da chegada. Estamos descendo para 2000 e vamos reportar a estabilidade no localizador. Teste Palm Traco nessa posição de 11 horas a 8 milhas, no Alfa Tango 72, cruzando 055 para 1900. Ciente do tráfego total 9907. Recife 3:30, 5:3. Copiado, táxi autorizado via Pátio e Índia. Ponto de espera 1-0, chame torre 18, 95, altímetro 0, 1-6, boa viagem. 5-2, 1-6 da trip. O Charlie CA Tango Kilo November, está autorizado a prosseguir com reporte. Reporte ao término no Pátio 3. Ok, ok. Salvador, WebJet 6747, botão 5, autorização para Guarulhos. WebJet 6747, boa noite, informação em curso é alfa, altímetro 0, 1-6, Guarulhos. Já temos aprovado 360, pronto, cota. Aceito. Autorizado, então, Salvador, Guarulhos, nível de voo 360, via posição bridge. Upers no 16, restante conforme a rota do plano. Decolagem pistão no 0. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva à direita, perfil de subida da AEL, Leda, após Leda direta, posição bridge. Controle 1.20.8. Torre 1.8.95. Transponder 5502. Então, 6747, está autorizado para Guarulhos 360, pela posição bridge, receta antes do 6, foi conforme a rota do plano, vai decolar a pista do 0, frente até cruzar 2 no 10 ou 3 milhas náuticas, vai curva direita na saída da Euleda, com controle de saída 120.8, a torre é 18.95, transponder 502. Protegimento correto, portão 5, reporte pronto. Cuidarei. Oi. Tá, 362, já muito obrigado pela prod de Puca, Cidade de Mundo Bom, grado quando possível, prod de Zipa. Sente abaixo, coordenação, tá 3662. Obrigado. Mantenha o ponto espera, trip 5-2, 1-6. Mantenha o ponto espera. Tá 3-6-2, autorizado direto de par. 3-6-2, direto de par, muito obrigado. Localizador e avistando azul 4235. Azul 4235, complete sinal, reduza para velocidade de aproximação. Chame torre 1895. Confirmar a frequência da torre? 1895. 1895, azul 4235. Tá 3392, desce para 2000 pés, QNH 10, 1-6, autorizado sinal IDS, porta estabilizada. Autorizado 2000 pés, vai reportar estabilizado, tá 3398. Salvador, azul 4235. Azul 4235, aguarde a pista livre, o ajuste é 1-0-6. 1-6-4235. 04, posto 12, autorizado, reporte. Para o ataque. Reportará algo, no 04. No solo, aos 20, libera a direita, 1219, solo. Azul 4235, pouso autorizado na 10, o vento é de proa, 109. Livre pouso na 10, o azul 4235. 35216, após o pouso do azul na final da 10, está autorizado a linha e manter a 10, trip. 35216, após o pouso do azul, a linha também. Tango Kilo November, na escuta do sol? Escuta. Qual seria a sua posição para o estacionamento no Parque 3? Posição de 9. Posição 9. Posição 01 ou posição 11, confirme. Posição de, para o estacionamento, para parquear. Era posição 9 do pátio 3. Posição 9 do pátio 3. Ciente. Certíssimo. Total 9907 foi remanejado para a posição 06. Quatro, dois, três, cinco, solo, 2-3, libera a direita e chame o solo, 219. 219, boa. Visou. Salvador, muito boa noite, Rio 5972, testa Alfa, cruza 235 para 180 na proa de Alagoinhas. Rio 5972, boa noite, essa identificação foi na proa de Bonfim, chegada Bonfim, desce para 4000 país, que é Gama 0 no meio. Ok, descendo para 10000, confirme. 4000 país, que é Gama 0 no meio. Ok, para 4000 com 10 no meio, na proa de Bonfim agora, Rio 5972. Então 3662, está no centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2685, da 3662. Índia Alfa, ponto espera 1895, obrigado, boa noite. IP 5216, decolado aos 24, chame o controle, 120.8.